cidade, curtindo grandes clubes, clubes da cidade. Finesse e disposição e a mulata rebola, porteiros ficam zangados, o cara deita e rola. Bebida, boa vontade e além de outra parada, e eu do lado de fora, sem o da entrada. Na minha mão um convite escrito especial, talvez esse cara mordido, mas não leve a mal. Sendo eu especial, sou convidado de quem? Além de dar o convite, ainda pago mais 100. Que puta merda, merda vida, bosta só chateação. E eu de fora dessa festa aqui sentado bem no chão, sem como explodir ou curtir a emoção. Só ouvindo de fora a resposta do refrão. Yeah, yeah, yo. Dentro da festa o DJ arrepia, a galera cantando, só alegria. Meus amigos fazem roda, dançam break pelo chão, e eu tô me arrumando de cerveja na mão. Azar a mulherada, faço tudo que é de bom. Diz que disse, cê me diz, que confusão. Do outro lado uma mina pagando, e alguém grita assim, você tá marcando? Finesse e descontração, e a mulata rebola. Porteiros ficam zangados, o cara deita e rola. E eu no meio de tudo, prestando atenção, pra não marcar na resposta do refrão. Yeah!